23 de agosto de 1979. O Congresso Nacional vota a mensagem do governo João Batista Figueiredo sobre anistia. O senador Jarbas Passarinho admite que o projeto governamental é a anistia possível e que deveria ser considerado como primeiro passo, comportando assim aperfeiçoamentos futuros.